Senhor. Tudo bem? E vamos nos concentrar na presença de Deus. Então você vai dizer: você, porém, você, porém, ó Israel, meu servo, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra. Eu os tirei dos confins da terra. De seus recantos mais distantes. De seus recantos mais distantes. Eu os chamei. Eu os chamei. E eu disse. E eu disse. Você é meu servo. Você é meu servo. Eu escolhi. Eu escolhi. E não o rejeitei. Não o rejeitei. Por isso não tema. Por isso não tema. Pois eu estou com você. Não tenha medo, não tenha medo, pois sou o seu Deus. E eu fortalecerei, e o ajudarei, eu o segurarei, com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que odeiam, certamente serão humilhados, e constrangidos. E aqueles que se opõem a você, serão como nada e perecerão. Ainda que você procure seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita. E lhe diz: não tema. Eu o ajudarei. Não tenha medo. Ó bichinho de Jacó. Ó pequeno Israel. Pois eu mesmo o ajudarei. Declara o Senhor. Seu Redentor. O Santo de Israel. Veja. Eu o tornarei um debulhador. Debulhador novo e cortante. Com muitos dentes. Você debulhará os montes. E os esmagará. E reduzirá as colinas a palha. Você irá peneirá-los. E o vento os levará. Uma ventania os espalhará. Mas você se regozijará no Senhor. E no Santo de Israel se gloriará. O pobre e o necessitado buscam água. E não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, Senhor, lhes responderei. Eu, Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estreitas, colinas estéreis, montes nos vales. Transformarei o deserto num lago. O chão ressequido em mananciais. Porém, no deserto o cedro, e a acácia murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba. Todos vejam e saibam. E a mão do Senhor fez isso. O Senhor de Israel o criou. Em nome de Jesus. Amém? Você vai levantar a tua mão em atitude de adoração e oração. Pai, nós te adoramos nesta hora. Senhor, que coisa extraordinária podermos estar aqui nesta noite, neste lugar, na cidade de Curitiba, com este povo que te ama, com este povo que te busca. Senhor, nós verdadeiramente entregamos estes momentos que se seguem nas tuas mãos. Nós queremos que nesta noite a tua palavra fale profundamente para conosco e que haja libertação, que haja rompimento nas nossas vidas. Vidas amarradas, vidas aprisionadas, precisamos do Senhor. E Senhor, nós queremos nos curvar diante de ti, porque tu és verdadeiramente o Deus de Israel, o grande libertador, aquele que cura, aquele que abre, Senhor, as cadeias, aquele que tira-nos dos buracos. Senhor, queremos agradecer como grande, grande provedor, aquele que não permite que nós passemos necessidades, porque o teu povo vem te buscando, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer, porque tu és realmente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo por nós. Tu és o leão do tribo de Davi. Nós queremos agradecer, porque o leão está rugindo esta noite para dizer: este é o meu domínio. Senhor, queremos agradecer, fazemos parte do teu domínio, sim. Nós queremos estabelecer as nossas raízes debaixo do teu domínio e do teu controle. Louvado seja o teu nome. Te adoramos, Jesus Cristo de Nazaré. Na beleza da tua santidade, nós te adoramos na perfeição do teu grande, grande amor. Nós te adoramos, Senhor, na fidelidade, mesmo quando nós somos infiéis a ti. Senhor, nós te adoramos realmente, Senhor, como resplendor da glória. E, Senhor, a tua palavra diz que tu és a primícia da ressurreição. Tu és o primogênito dos mortos. Tu és Alfa, tu és Ômega. Te adoramos como maravilhoso conselheiro. Te adoramos, Senhor, como príncipe da paz. Te adoramos como Emmanuel, Deus conosco. Te adoramos, Senhor, como Deus forte. Te adoramos como Pai da eternidade. Recebe, recebe a nossa adoração. E agora, Senhor, eu quero neste momento entregar este salão. Eu sei que, Senhor, este salão foi ungido e o Senhor tem verdadeiramente colocado a tua proteção neste lugar. Mas, Senhor, eu quero dizer, Senhor, no nome de Jesus, eu cerro esta sala, as paredes, o chão, o teto e coloco naquela porta e também nas janelas, as cortinas. E, Senhor, para que o teu sangue possa impedir toda e qualquer conexão, ataque de influência dos espíritos imundos, humanos, híbridos, ou dos elementos da terra, da água, do ar, do fogo e satélites. Nas dimensões pessoais, Senhor, nós queremos neste momento pedir para que o Senhor visite nossos registros, os nossos documentos, nossos nomes e números no nível dos poderes legislativo, executivo e judiciário no Brasil e além fronteiras de outros países, no sistema de programas bancários e de cidadania física e virtual. E como pessoa física e virtual, faz-nos invisíveis aos olhos dos nossos inimigos, para que não sejamos vítimas do fake, da clonagem, de sermos hackeados em nos dados pessoais, em nossa imagem e vida financeira. E também nos níveis da comunicação via internet, da rede social, das conexões cibernéticas, aéreas, terrestres, aquáticas, das bases de comunicadores dos satélites, das conexões dos servidores, da força de sinal e energia, das baterias de nossos celulares, iPad, notebook e computadores, GPS e outras tecnologias. Eu passo o teu sangue para que cada um de nós estejamos livres de todo mal, em nome de Jesus. Aleluia, vamos dar uma salva de palmas. O Senhor é um Senhor maravilhoso. Glória a Deus, vamos sentar. Deixa eu dizer uma coisa. Queira ou não, admita ou não, nós estamos todos conectados. Cada tecnologia. Se você tem um celular, se você tem um iPad, se você tem um computador, você está conectado. Hoje, você não tem mais segredo. Né? Alguns de vocês podem pegar o meu nome, colocar na internet e ficar sabendo daquilo que é, daquilo que o povo fala de mim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Quer saber a minha casa? O computador vai mostrar. Então, nós estamos totalmente conectados. Então, por que eu fiz essa oração? Algumas das nossas libertadores receberam de Deus que nós tínhamos não só selar a nossa sala, da nossa conferência, do nosso seminário, nós temos que fazer exatamente aquilo que nós acabamos de fazer agora. Então, eu vou pedir, eu vou dar também isto, para, porque nós vamos colocar no nosso manual de libertadores. Vocês estão me ouvindo? Amém. Amém? Então, vamos, se você pode pensar assim, esse povo está inventando moda. Não é, irmãos, tá? Tem gente que está clonando você hoje. Não, não é verdade? Não é? Então, tem gente hackeando as suas coisas. Nós vamos proibir todas essas coisas. Amém. Porque nós, a Igreja de Jesus, é aquela que tem autoridade em todos os níveis, em nome de Jesus. Amém? Amém? Agora você vai abrir Isaías capítulo 61. Porque hoje eu vim falar, eu pensei em falar em uma outra coisa, mas realmente é a pedido do apóstolo Levi falar sobre aprisionamento espiritual. E eu trouxe meu livro lá embaixo, vocês podem procurar e leia aquele livro. Porque no momento, eu sei que algumas outras pessoas vão escrever. É o primeiro, único no gênero, do jeito que eu escrevi. Vocês estão entendendo? Amém? Eu tenho uma responsabilidade muito grande. Se você é o primeiro, você vai ter que escrever direitinho, né? E nós vamos escrever os outros também. Amém? Amém. Isaías 61 diz assim. Esse versículo 1 e o início do versículo 2 de Isaías 61 foi declarado por Jesus numa sinagoga de Nazaré. Em São Paulo tem uma cidade chamada Nazaré Paulista. Eu garanto que não foi lá. Foi Nazaré da Palestina. Amém? Amém. Né? Numa sinagoga. O Senhor entrou naquele lugar, pediu as escrituras, abriram as escrituras neste lugar e ele leu dessa forma: o Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Em alguma das traduções está para curar os que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, ou alguns dizem, abertura da prisão aos aprisionados. E proclamar o ano da bondade do Senhor, que na realidade é o ano de jubileu, quando as nossas dívidas são zeradas por Deus. Aleluia! O Shemitah começou agora, o ano de jubileu começou agora. Então você ore, peça perdão de todos os erros que se cometeu na questão da dívida. Apóstolo Levi acabou de dizer, entre em arrependimento, Senhor, eu não ouvi a minha mulher, não ouvi o meu sogro, e eu estava obcecado para ter um dinheiro, eu fiz empréstimo. Você pede perdão. E o Senhor pode até, como ele disse, né, zerar a tua dívida até no banco. Aleluia. Amém? Mas o que ele está dizendo aqui? O Espírito do Soberano Senhor está falando de Deus, né? Está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Isso aqui é unção profética. Diga para o teu irmão, primeiro é a unção profética. Jesus é profeta dos profetas. Jesus é profeta dos profetas. Tudo bem, irmãos? Amém. Jesus tem unção profética, pois ele é profeta dos profetas. E o segundo é a unção sacerdotal. Enviou-me para curar ou cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Toda cura, quem confirma, é o sacerdote. E Jesus é o sumo sacerdote. Amém. Diga para o teu irmão, Jesus é o sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote. E quando ele diz que está curado? Quando ele diz que está curado. Porque está curado mesmo. Está curado. Aleluia. Amém. E depois, então, ele diz anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Isso aqui, irmãos, chama-se unção real. O primeiro é? Unção profética. Unção profética. Segunda? Sacerdotal. Sacerdotal. Terceira? Real. Unção real. Por quê? É unção real porque ele é o rei do universo. Ele é o rei dos reis. Ele chegou aqui nessa terra. E olha, é uma coisa tão extraordinária quando você pensa em Jesus. Ele não veio como ET. Ele veio como ser humano. Ele emprestou a barriga de uma mulher. Também ouvindo, irmãos? Ele foi gerado numa barriga de uma mulher 9 meses. E ele nasceu. E não foi só isso, não. Ele foi registrado na cidade de Belém. Ele tem legalidade de ser morador da terra. Por isso que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Estão me ouvindo? Por isso que quando um espírito que diz assim, Jesus vem em carne ou é espírito? Parece mais espiritual dizer que veio em espírito, né? Não veio em espírito, não. Ele veio em carne. Ele encarnou. Ele se tornou igual a nós, igual a você. Tudo bem, irmãos? Então, quais são as 3 unções? Profético, sacerdotal e real. O velho imperador, ele chegou para o velho imperador, que é Satanás. Ele disse, olha, o novo rei está chegando. Aliás, o novo rei chegou. Você trata de abrir todas as prisões, solte os teus aprisionados. Aleluia? Glória a Deus. Ele é a chave que abre as prisões. Amém, irmãos? Tudo bem? E, como eu já disse, ele está inaugurando aqui o ano de jubileu. E no calendário judeu, este ano é o ano de jubileu. Aleluia. Vamos comemorar. Tudo bem? E agora eu quero abrir alguns outros versículos, porque eu estou falando sobre aprisionamento espiritual. Deixa eu abrir em Isaías 49. Versículo 8 diz assim. Isaías fala muito sobre a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus. Só que Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo aparecer. Estão me ouvindo? É uma coisa impressionante. Por isso que ele é profeta. Tudo bem? Com 700 anos antes de Jesus aparecer, veja só, 49, versículo 8, diz assim, assim diz o Senhor. Está falando para o Senhor, para Jesus. No tempo favorável, eu lhe responderei, e no dia da salvação, eu o ajudarei, eu o guardarei, farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas. Para dizer aos presos, no meu está cativos, é a mesma coisa. Saiam, e aqueles que estão nas trevas, apareçam. Tudo bem, irmãos? Aqui ele diz, aqueles que estão nas trevas. Aqueles que estão nas trevas significa aqueles que estão aprisionados. Vão se familiarizando com essas palavras, tá bom? E no capítulo 42 de Isaías. Capítulo 42. Mas este um povo, versículo 22. Este um povo saqueado e roubado. Foi apanhado em cavernas e escondido em. O que está escrito no teu? Prisões. Irmãos, abram a tua Bíblia e leiam. Tudo bem? Coloca os teus olhos em cima das letras. E se puder, risca, faça rodinha, faz anotações, tudo bem? Então, estavam escondidos em prisões, tornou-se presa sem ninguém para resgatá-lo, tornou-se despojo sem que ninguém reclamasse, dizendo, devolvam. Tudo bem, irmãos? Uhum. Agora nós vamos para Salmo 79. Eu espero que na tua Bíblia atenção, né? E eu espero que você seja leitor da Bíblia, porque hoje nós estamos vivendo aquilo que chamamos de analfabetismo bíblico. Não é para rir, não, é para chorar. A partir do versículo 9. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque as nações haverão de dizer, onde está o Deus deles? Diante dos nossos olhos, mostra às nações a tua vingança pelo sangue dos teus servos. cheguem à tua presença o gemido de quem? Dos prisioneiros. Pela força do teu braço, preserva os condenados à morte. Chegue à tua presença o gemido dos prisioneiros. Então, alguém está gemendo ainda. Vamos para Salmo 107. Eu vou ler alguns do Velho Testamento e depois vamos para o Novo Testamento, né? 107 diz assim, a partir do versículo 10. Assentaram-se nas trevas e na sombra da morte. Trevas, sombra da morte, lugar da prisão. Aflitos, acorrentados. Tá na cara, né, irmãos? Acorrentados. Pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os salvou da tribulação em que se encontraram. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal. Quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor, pois o seu amor leal, por as suas maravilhas em favor dos homens. Porque despedaçou, versículo 16, as portas de bronze, rompeu as trancas de ferro. Aleluia. Aleluia. Coisa extraordinária. Amém? Amém. E eu vou agora para... nós vamos agora para o Novo Testamento. Tem muitos outros versículos para apresentar a vocês. E no momento não vai ser muito interessante. Eu vou pegar Marcos capítulo 1. É um fato, é uma experiência de Jesus. Aliás, uma pessoa tendo experiência com Jesus. No capítulo 5 de Marcos, não, antes de ir para capítulo 5, vamos para capítulo 2. O que está escrito no teu título do capítulo 2? Jesus cura um paralítico. Então, poucos dias depois, Jesus entrando novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhes um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Gente, a gente, quando pensa que eles removeram a cobertura, pensa que é uma coisa muito simples. Mas quem foi para Israel, visitou a cidade de Nazaré e ouviu toda a explanação do tipo de construção, eles tiveram que remover os negócios bem grosso, né? Deu muito trabalho para aquele povo remover a cobertura do teto e baixar aquela maca. Agora, olha que interessante, vendo a fé que eles estavam, que eles tinham, não era ele só, não é aquele que estava deitado na maca, mas todos que estavam ajudando. Tudo bem, irmãos? Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, quer dizer, nem falaram, estavam pensando: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Eles disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta, pegue a tua maca ou pegue o teu leito antes, mas para que você saiba que o Filho do Homem na terra tem autoridade para perdoar pecados, eu digo, levanta e pega a tua maca e anda. E, filho, você foi perdoado. Está me ouvindo? Amém. Agora você vai dizer, onde é que está escrito preso? Nenhum desses textos, nenhum desses versículos tem uma palavra aprisionado preso. Mas afinal, ele estava preso ou não estava? Estava preso em quê? Na paralisia. Não é? Olha que coisa interessante, irmãs, estou falando isso. Porque muita gente, hoje, muita gente está paralisada fisicamente por alguma razão. Este homem recebeu de Jesus o perdão do pecado. Ele pode pegar a maca e sair. Tudo bem? Olha, esses últimos meses tem acontecido umas coisas interessantes. Hoje nós vamos ministrar e eu espero que Deus faça coisa extraordinária. Porque aí não sou eu, é Deus que vai fazer. Amém? Então, sabe o que aconteceu? Num desses seminários, duas semanas atrás, eu vi um senhor andando com andador. Aquela dificuldade de andar. E eu olhei assim e falei com Deus, o senhor não vai tirar esse andador deste homem, não? Foi dessa forma que eu falei para ele. O senhor não vai tirar o andador deste homem, não, senhor? E logo em seguida nós tivemos essa palestra sobre espírito aprisionado. Depois de explanar uma certa coisa que eu vou falar com vocês, nós oramos. E depois eu disse assim, agora, irmãos, vocês que chegaram à conclusão de que está aprisionado em algum lugar, vocês ficam de pé e começam a andar. Vocês vão experimentar tudo isso. E nessa hora, ele ouviu de Deus assim, esse homem tinha tido AVC por duas vezes. Ele sofreu uma contrariedade muito grande, né? Ele reagiu de um jeito que sofreu AVC. Vocês estão entendendo? Uhum. A incapacidade de se locomover vinha da AVC por duas vezes. Tudo bem? Uhum. Amém? Amém? Mas Deus falou, perdoa. E ele falou, sim, Senhor, eu perdoo. Ele já estava sexta-feira à noite, sábado o dia inteiro, domingo de manhã, estava entendendo que ele tinha que perdoar. Tudo bem? Uhum. Quando ele disse, Senhor, eu perdoo, o Senhor também falou, agora toma o teu leito e anda. Amém. Qual era o leito dele? Andador. Era um andador. Então lá na distância daquela, lá da ponta dessa sala, ele veio andando sem um andador, subiu pelas escadas e ele veio contar a história. Amém? Amém. Tudo bem? E no mês passado, não era eu que estava falando sobre espírito aprisionado, uma outra mulher que estava falando sobre espírito aprisionado, e ela estava dando um comando. Agora, irmãos, nós vamos sair do lugar, comece a andar. E uma moça que estava na cadeira de rodas e não sentia nada daqui para baixo, de cintura para baixo, ela levantou, conseguiu levantar, viu que a perna ficou firme. Aleluia, né? Glória a Deus. Tudo bem? Amém. E ainda ela está passando pelo processo de recuperação, porque ela não sentia nada. Ela sentiu firmeza na perna, não andou na hora, mas aos poucos, aquelas semanas, ela sempre sentiu a dor no estômago, a dor no intestino. Toda essa parte paralisada começou a reagir. E ela está parando. Aleluia. Tudo bem? Porque é por isso que eu li essa história aqui. Agora tem uma outra história que vocês também devem conhecer. É o gadareno. Nenhuma corrente o prendia. Lembra? Abra capítulo 5. Mas ele estava aprisionado violentamente por uma legião. Em Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Ele estava aprisionado no sepulcro. Tudo bem? Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes ele havia sido acorrentado, pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes, quebrava os ferros dos seus pés, e ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando, cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo?" Os demônios reconhecem, né? No final, irmãos, ele estava desta forma, mas ele estava aprisionado. Vocês concordam? Uhum. No sepulcro, e por uma legião, eram demônios inúmeros, e cada legião tem 600. Então vocês podem imaginar. O resto eu deixo com vocês. E vamos ler Lucas capítulo 13. Aqui, o autor usa a palavra preso. Certo sábado, Jesus estava em... versículo 10. Lucas capítulo 3, versículo 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia quantos anos? 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: "Mulher, você está livre da sua doença." Então ele impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: "Há 6 dias em que deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado." E o Senhor respondeu: "Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendi?" Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, os da oposição. Mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Glória a Deus! Amém? Amém! E nós também vamos ser libertos. Amém! Tudo bem? Então, irmãos, vamos dar os sintomas de pessoas que têm o espírito aprisionado. Antes de falar de sintomas, eu quero falar sobre as frases que especialmente o Velho Testamento usa para dizer a situação da prisão. Tudo bem? Vocês já viram? O que vocês viram enquanto eu lia? Trevas. Lembra das trevas? Treva. Cova. Sepultura. Abismo. Abismo dos abismos. Lago de lodo. Lago terrível. Terra de esquecimento. Tem gente que está na terra de esquecimento. Depois eu vou contar. Poço da perdição. Tremedal de lama. Vale da sombra da morte. Sepultura da morte. Túmulo. Escuridão da profundeza. Região das trevas. Está me ouvindo? Uhum. Quando a Bíblia, especialmente o Velho Testamento, começa a usar essas expressões, que está falando do lugar onde a pessoa está. A Ana Mendes escreveu um livro chamado A Região de Cativeiro. Ela tem um jeito diferente, porque ela vê. Quando ela vai libertar uma pessoa, ela vai lá onde a pessoa está. Está me ouvindo, irmãos? Ela escreveu um livro focalizado um pouco diferente, mas a mesma coisa. Estão me ouvindo, irmãos? Amém. Ela é mexicana, casada com uma americana, mora em Flórida. Então, agora, quais os sintomas de que ele tem um espírito aprisionado? Um dos sintomas é a pessoa não sente a presença de Deus. Crente que não sente a presença de Deus. Mas como? Sabe por quê, irmãos? Eu tenho esses últimos tempos ficado muito preocupado. Porque eu vejo na ficha, a pessoa tem 25 anos e tem uma outra perguntinha lá embaixo. Há quanto tempo você é crente? E lá está escrito 25 anos. Depois, quando eu pergunto, mas desde criança eu estou na igreja. Quer dizer que você é filho de crente, né? Só que eu queria dizer a você, filho de crente não é filho de Deus. Vocês estão me ouvindo? Cada um tem que ter uma experiência clara, aquele dia de compromisso com Deus. É o dia que você se entrega a Ele. Tem muita gente convencida e não convertida. E você tem que se converter de verdade. Jesus tem que ser o Senhor Salvador da tua vida. Único, suficiente Salvador. Tudo bem? Amém. Uma menina falava, reclamava, estava sendo visitada pelos demônios. Falei, escuta, e você não repreende? Não é? Depois eu descobri, filha de crente. Menina, você é filha de crente. Mas então você vai ter que realmente se entregar para Jesus. Porque escuta, preste bem atenção. Se você, para um brasileiro, se pergunta assim, você quer aceitar Jesus? Quase 100% deles vão falar, aceito, claro, aceito. Não é não? Mas se você diz assim, você quer se entregar para Jesus? E olha, o preço que ele pede é, ok mesmo? Qual o preço que Jesus pede para ser seguidor dele? Hã? Segue, o quê? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Tem um evangelho barato sendo pregado por aí. Venha, porque você vai ser próspero. Você quer ficar rico? Então venha na igreja. Participa da campanha. Venha na igreja, porque todos os seus problemas de casamento, de relacionamento, de família, vai se resolver. Gente, Jesus resolve tudo isso. Mas não é isso a coisa mais importante. É você se dispor a se entregar e verdadeiramente pagar o preço do discipulado de Jesus. Tudo bem? Então ela não tinha autoridade, os demônios vinham. Perturbava a noite e dia, ela tinha vergonha de falar daquilo que os demônios faziam na vida dela. Nunca foi filha, nem sobrinha. Né? Irmãos, nós temos que ser filho de Deus. Amém. Tudo bem? Amém? Não, não, não se engane, viu, irmãos? Então, tem gente que vai à igreja porque gosta do sermão do pastor. O grupo de louvor é uma maravilha. Ai, eu fico tão bem quando eu estou ouvindo aquele. Nem louva, a pessoa nem louva. Não sente a presença de Deus aqui. Então tem dificuldade de ler a Bíblia. Porque esse livro aqui tem um autor chamado Espírito Santo de Deus. Se você não tem uma comunhão com o Espírito Santo, né, você vai lendo. O que é mesmo que eu li? Eu não entendi, vou ler tudo segunda vez. Vou ler terceira vez. E na quarta vez você está dormindo. Será que eu estou exagerando? Não. É uma guerra, né? A pessoa tem dificuldade de orar sozinha. Ora com alguém, mas não ora com a pessoa. Sozinha não consegue orar. Então, não faz a hora devocional de comunhão com o Senhor. Chega, Jesus, eu queria agradecer tanto. Foi um dia tão puxado, mas o teu nome foi exaltado, glorificado. Jesus, eu preciso do Senhor para dormir. Eu preciso do Senhor para acordar. Senhor, Tu és lindo, maravilhoso. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Tudo bem, irmãos? Sou o homem mais feliz sobre a face da terra, sou a mulher mais feliz sobre a face da terra, porque eu te conheço, Senhor. Nós somos capazes de desenvolver intimidade. Tudo bem, irmãos? Então, também tem um outro aspecto. A pessoa que tem espírito aprisionado, muitas vezes não consegue sentir o que os outros sentem. E você pode perguntar, a gente tem que sentir o que os outros sentem? É uma questão de sensibilidade espiritual. E cada pessoa tem a sua medida diferente para sentir. É tão difícil se você convive com uma pessoa que não sente nada. Especialmente no casamento. O marido está lá em cima, feliz. A mulher está lá embaixo, na depressão, no vale. Os dois não se entendem. Porque um não consegue sentir o outro. Mas isso pode acontecer dentro da igreja. Olha, a igreja é o lugar onde você pode realmente enganar o pastor. Vocês dois quebraram o pau em casa. Me perdoe, tá, irmãos, falando essas coisas. A gente ministra tanta gente, a gente conhece mais ou menos, né? Quebrou o pau e depois chega na igreja, os dois com as mãozinhas dadas. A paz do Senhor. A paz do Senhor. E quando a pessoa vai dizer, pastor, eu preciso conversar com o senhor, o pastor fica assustado. Eu não imaginei que vocês tivessem tantos conflitos. Mas todos nós temos conflitos, por isso vocês estão aqui. Amém. E o Senhor vai realmente responder as suas perguntas, resolver os seus problemas. Amém. E ainda espero que verdadeiramente vocês sejam usados como libertadores. Amém, amém, irmãos? Então, como não consegue sentir muito bem o que os outros sentem, então a pessoa tem a tendência de isolamento. Depois vem a solidão. Depois da solidão, a pessoa está vendo? Ninguém gosta de mim na minha igreja. Eu sou perseguido. Não me chamam para festinha. Tem um grupo de oração, mas nunca me chamam. Eu sou intercessora. Está vendo? Ninguém gosta de mim. E outra, dificuldade na área sexual. Estou falando relacionamento marido-mulher. E muitas vezes, a pessoa que tem espírito aprisionado está paralisado. Olha, irmãos, pode ser que eu tenha contado essa história. Não, vocês estão aqui pela primeira vez. Quem já esteve aqui nos seus? Todos, pela primeira vez, né? Você já esteve. Todos estão pela primeira vez aqui? Uhum. A grande maioria? Amém. Então eu posso contar as histórias que eu já contei. Sentou na minha frente um senhor que disse assim, doutora Neuza, eu sou um homem verdadeiramente convertido. Quando alguém fala assim, você fica feliz, não é? Eu fiquei feliz. Que bom, irmão. Mas logo em seguida eu levei um susto, porque ele fala assim, eu era empresário das prostitutas. Fazia show. Ah, levei um susto. Mas depois da conversão, nunca mais. Falei, glória a Deus. E daí ele diz assim, mas sabe, irmã, me converti, mas a minha vida não vai nem para frente, nem para trás, nem para direita, nem para esquerda. Falei, meu Deus, o que será que aconteceu? Não consigo estudar, não consigo trabalhar, não consigo fazer nada. E eu comecei a analisar a ficha dele e não tinha nada, não tinha nada sobre feitiçaria, não tinha nada sobre idolatria. Falei, mas de onde esse homem vem, afinal? Hã? Mas na leitura, no lugar para assinar, na leitura estava lá, Paulo Coelho. Ah, você andou vendo literatura de Paulo Coelho? Sim, andei lendo. E o que, que você andou vendo? Eu tinha que cavar, tinha que saber de onde vem toda essa questão. E ele falou, ah, eu li o Alquimista. E não é só isso, eu fiz um exercício que está naquele livro. Quem leu Alquimista aqui? Vocês andaram fazendo o exercício que ele coloca naquele livro? Não lembra? O exercício é como perder o medo da morte. Vocês fizeram? Sim. Tem que desfazer. Sabe por quê, irmão? Então ele começou a contar. Ai, como é que é esse exercício? Então ele começou a contar. Você imagina. Cuidado quando você vai usar a tua imaginação. Amém, irmãos? Amém. A nossa imaginação tem que ser sujeita a Deus. Porque através da imaginação podemos ir para o inferno e ficar preso ali. Tudo bem? Né? Então, estava lá ele falando, você imagina que você morreu. Você imagina que deram banho no teu corpo. Imagina que colocaram uma roupa nova no teu cadáver. E você imagina que trouxeram um caixão e colocaram o teu corpo naquele caixão. E depois você imagina que botaram flores, aqueles véuzinhos no teu rosto. Você imagina o velório. E você imagina que o teu caixão foi fechado. E você imagina que está sendo sufocado lá dentro. E eu lá pensei, imagine um morto. O morto sente sufoco? Não sente, né, irmãos? Ele estava errado. Mas, de qualquer forma, eu deixei ele falar. Depois você imagina que abrir uma cova. Você imagina que o caixão vai entrando lá e jogaram a terra, e você imagina que a tua carne está sendo apodrecida lá, e você imagina que teus ossos estão sendo secos. E eu falo assim, pronto, entrou lá. Aonde? Na cova. Irmãos, é assim que a gente entra. E nós tivemos que tirar de lá. Vocês estão me ouvindo? Amém. Amém? Amém. Agora, um dos sintomas, paralisação. Não acontece nada. Não consegue trabalhar, não consegue prosperar, não consegue. Ele estava paralisado. Tudo bem, irmãos? Uhum. E agora também eu quero contar a história de um outro rapaz. Ele estava enterrado 37 anos embaixo da terra. Mas como que acontece um negócio desse? Irmãos, ele era de uma família grande, muitos irmãos, acho que tinha nove irmãos. E quando tem muitos irmãos, aparentemente começa a haver aqueles agrupamento dentro do próprio família, né? O irmão se torna mais amiguinho do outro irmão. E esse amiguinho dele, o irmão amiguinho, morreu. E ele nunca, isso que ele tinha 12 anos, ele nunca ouviu falar da morte. Moravam no sítio, no campo. E então ele ficou numa tristeza tão grande, ele não se conformava com a morte do irmão. E então ele resolveu fazer alguma coisa. Ele dormia antes das galinhas. E para imaginar que ele estava brincando. Olha a imaginação dele funcionando. Passava a noite inteira imaginando, brincando, e acordava de manhã, o irmão não estava. Passaram-se assim, anos e anos. Com 18 anos ele foi para a cidade. Na cidade se envolveu com drogas, com prostituição, esqueceu essa parte, fez a faculdade, se casou, mas ele notou uma coisa muito estranha. A esposa teve o mesmo treinamento. Mas a esposa crescia. Ele paralisado. Está me ouvindo? Com ele nada acontecia. Né? Então, quando com seus 12 anos, quando o irmão faleceu, ele se enterrou. Eu já estou falando sobre a morte, então eu já vou continuar falando sobre a morte. A morte, muitas vezes, nos leva à prisão. Está me ouvindo, irmãos? Né? E você conhece aquela história? Teu pai não deu muita atenção e divorciou e foi embora. A tua mãe, para sobreviver, trabalhou. Então, o avô deu todo o carinho, foi o verdadeiro pai, foi a fonte de carinho, de incentivo. E seu avô morre. Você era jovem ainda. que você faz? Você entra num desespero e você faz aquele escândalo no dia da morte ou no dia do velório. Eu também quero ir! Me enterra! Eu vou morrer! E o espírito da pessoa vai junto. Vocês estão entendendo? Não é? Quantas pessoas tiveram que sair? Porque se enterrou junto com a mãe, se enterrou junto com o avô, com a avó, com o próprio pai. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Não é? Então, realmente, o espírito da pessoa fica aprisionado nessas regiões, chamada sepultura, cova. Eu chamo isso de antessala do inferno. Você não está no inferno, porque se você estivesse no inferno, não daria para tirar. Não é? Mas a tua vida fica marcada com todos esses problemas. Tudo bem? Amém? Irmãos, como é que eu conheci essa situação? O Espírito Santo não veio rapidinho em cima de mim e disse assim: Neuza, você vai começar falando sobre aprisionamento. Não foi assim. Foi através do livro chamado O Espírito Ferido. Mas esse livro não está em português, está em inglês. Né? A Cura do Espírito, Healing of the Spirit. Então, esse livro, o autor é um americano, e como ele falava muitas coisas que eu falo, eu achei muito interessante, comprei aquele livro e eu deparei com o capítulo Espírito Aprisionado. E gostei demais daquele capítulo. E fui lendo aquilo e eu falei: Deus, e daí? O que que eu faço com toda essa informação extraordinária sobre espírito aprisionado com o meu ministério de libertação? E o autor do livro chamado John Sanford, esse homem tinha um ministério de cura interior. Estão me ouvindo, irmãos? Ele tratava muito mais de cura das feridas da alma. Agora, eu tratava muito mais de, quer dizer, focalizado mais em tirar os demônios das pessoas. Porque eu comecei a me interessar sobre o papel da igreja. A igreja brasileira não estava enfrentando os demônios que estavam sendo cada dia mais invocados nas sessões de Umbanda de Candomblé. Estão me ouvindo, irmãos? E eu vi tudo isso na década de 60, de 70. Fiquei escandalizado com aquilo, porque a igreja aparentemente não sabia. Então, quando eu fui estudar fora, eu defendi a tese. O meu livro chama-se Os Deuses da Umbanda. É a tese para provar que a igreja tem autoridade para lidar com demônios. Tudo bem? E assim, a minha foco era mais demônios, né? Para tirar, para libertar as pessoas do demônio. E o John Sanford é mais para curar as feridas. Agora, irmãos, eu tenho certeza que não foi ele o primeiro homem, ou primeiro ser humano que tenha aprendido, que tenha recebido a revelação sobre o espírito aprisionado. Mas ele tem uma situação muito privilegiada, porque ele fala inglês, os livros dele são em inglês, e o livro dele foi sendo divulgado rapidamente. Por exemplo, o livro em português ninguém conhece. Vocês concordam comigo, né? Então, irmãos, o que acontece? Quando eu li aquele livro, eu fiquei muito impressionado por uma história de uma mulher que era membro da igreja dela. Eu vou dar um nome bem brasileiro para ela. Vocês querem dar uma para a mulher? Maria? Ai, tá bom. Maria. A Maria era membro da igreja do pastor John. Ela era casada com um coronel de exército e ela era responsável por todos os eventos sociais da corporação. Ela tinha uma responsabilidade tremenda. Mas ela não estava bem. E ela falava assim: ô pastor, você não vai me ministrar, não? Você pode me ministrar? Estava sempre insistindo com o pastor. E o pastor falava assim: ô irmã, eu já te ministrei não sei quantas vezes. Mais uma vez? Ai, pastor, não estou legal. Você não pode me ministrar? E então ele disse assim: tá bom, eu vou te ministrar. Só que você vai me dar uma permissão. Que é isso, pastor? Eu, o senhor é meu pastor. Eu estou pedindo. Que história é essa de permissão? Agora vou explicar por quê. Alguns de vocês aqui acompanharam algum tipo de libertação? Você acompanhou? Às vezes, vocês que já estão atrás também, acompanharam. Algumas vezes, nós chamamos essas pessoas que acompanham de intercessores. E aqui no ministério também tem intercessores. Algumas vezes o intercessor entra numa sala de administração e fala assim, ué, o que que eu andei comendo? Estava tudo bem, entrei nessa sala, agora tem um barulho aqui dentro. Não é da pessoa, é da pessoa que está sendo ministrada. Vocês entenderam? O intercessor sente aquilo que está acontecendo com a pessoa. O intercessor se preparou, o intercessor orou. Né? E às vezes o intercessor diz assim, ai, essa dor aqui na nuca. Estava tudo bem naquele salão, mas quando entrei nessa sala, não é da pessoa, é da pessoa que está sendo ministrada. Está me ouvindo? Uhum. Né? E cada um tem algumas coisas que Deus começa a mostrar através dos sintomas do corpo. Só que o John, o pastor John, o pastor da Maria, né? Ele tinha essa capacidade desenvolvida ao extremo. Então, quando ele começava a orar por alguém, ele conseguia sentir tudo que a pessoa sente. Era como se ele tivesse entrado dentro da pessoa. Estão me ouvindo? Uhum. Ninguém está dormindo aí, né? Não. Porque eu não quero que ninguém saia falando assim, a Neuza ensinou o pessoal a entrar na pessoa. Por favor, eu estou falando da experiência do John Sanford. Tudo bem? Amém? Amém. Amém. Né? Então, e o John começou a orar por ela. E ele, quando ele começou a orar, ele entrou num salão vazio. Ele falou, o que é isso? Ei, Maria, onde é que você está? Maria está do lado dele, fisicamente. Maria, onde é que você está? Não sei, o senhor que sabe. É uma coisa até incrível para a mulher, né? Mas, irmãos, eu sei que ele disse assim, ai, Jesus, eu nunca vi uma coisa dessa. Onde é que está Maria, Senhor? O Senhor vem me ajudar? Olha, é tão bom, porque Jesus é o grande libertador. Amém? Amém? Então, ele viu, porque ele tem visão. Vocês acreditam em visão? Amém. Olha, irmãos, peça para o Senhor te dar visão. Porque você entra numa outra dimensão, você começa a ter capacidade para ver o mundo espiritual, né? Amém? Amém. E não tem nada de místico, não. É o Espírito Santo que nos dá essa capacidade. Amém. Tudo bem, irmãos? Amém. Amém? Então, ele viu Jesus descendo numa escada escura. E o incrível, gente, Jesus não tinha nem farolete, não tinha lanterna, não tinha vela. Ele inteirinho era luz. Parecia Jesus fluorescente. Aleluia. Ele foi descendo, descendo, descendo. E enquanto ele descia, ele viu os monstrinhos correndo para lá, para cá, eram os demônios, né? E ele falou assim, eu vou atrás. Porque ele veio ajudar. Ele foi atrás de Jesus. E ele parou em frente de uma porta, hermeticamente fechada. E quando Jesus parou na porta, em frente àquela porta, a porta fez assim, brrr, abriu. Né? Não tinha aquele acionador. Ele era a chave, ele era a chave. Amém. Que abre as portas da prisão. E ele entrou e o John foi atrás. John é o pastor da Maria. Tudo bem, irmãos? Uhum. E ele continuou vendo aqueles demoninhos correndo para lá, monstrinhos correndo para lá, para cá. E naquele calabouço, lá num cantinho, ele viu a Maria azulada, pequenininha, posição fetal. O que é posição fetal? Aonde que a gente tem posição fetal, gente? No ventre materno. Algo aconteceu quando ela estava na barriga da mãe. Está entendendo? Agora o bom pastor Jesus pega a menininha toalhinha azulada, coloca no seu colo e começa a curar, soprando o fôlego da vida. E ela foi crescendo, crescendo. Irmãos, estou contando um processo rapidinho para vocês entenderem. Tudo bem? Amém. Amém? E a mulher se transformou numa evangelista. Amém? Amém? E todos aqueles sintomas que eu descrevi para vocês, ela tinha. E no relacionamento com o marido, ela falava assim: ai, meu marido, tão carinhoso. Mas bem que a vida sexual não deveria existir. Ai, que coisa horrível. Glória a Deus, Jesus curou a Maria. Amém. Tudo bem? Amém? Muitas vezes o pessoal fica fazendo tanta novela com alguns problemas, mas o espírito está aprisionado. Tudo bem, irmãos? Então, uma das razões de uma pessoa ficar aprisionada no ventre, por quem? Irmãos, nessa promiscuidade que a gente vive, quantos de nós, você não tem que levantar a mão não, quantos de nós somos bastardos? Quantos de nós somos fruto de um relacionamento ilegal? Fomos gerados quando a nossa mãe era adolescente ainda. Vocês estão me ouvindo? Isso é a história mais comum que nós temos hoje. Então, a menina que desobedeceu, fez questão de desobedecer o pai e a mãe. É, meu pai é quadrado. Ele é ultrapassado. Eles não entendem o que está acontecendo conosco. Fica lá com um, fica lá com o outro, fica lá com o outro. E daí no meio engravida e vai falar com a amiguinha. Ai, eu estou achando que eu estou grávida. Vai lá, vai, faz exame logo. Hoje tudo é muito fácil. Ai, não faço não. Porque a menina tem medo. Mas ela vê a barriguinha dela crescendo. O que ela faz? Ela bota a cinta, né? E vai apertando, apertando. E o neném lá dentro: mãe, tá apertado. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Eu tô falando essas coisas. O bebê não ouve com esse ouvido porque ainda não está formado. Mas o bebê, o feto, sente com todo o corpo, com toda a pele. Vocês estão me ouvindo? Amém. E a mãe e a menina vai falar com a mãe: sua sem vergonha, você não... Eu vou te dar um chá para você abortar. Irmãos, não façam isso. Aborto é assassinato. E o que acontece? A pessoa tem que enfrentar a situação do aborto. Mas quando a pessoa aborta cirurgicamente ou com chá, se instala um demônio chamado Moloque. É um demônio terrível. Porque ele, além de tirar aquele neném que está morrendo, ele vai deixar o espírito de morte. Aquele neném desaparece, mas os outros meninos ou meninas que estão vindo, sendo gerado lá, vai estar sempre sendo acompanhado pelo espírito de morte. Então, aquela história. Ai, ele nasceu, mas é tão doentinho. Está com um ano, mas ele já passou por não sei quantas cirurgias. Vai crescendo um pouquinho, anda, na primeira esquina é atropelado por uma bicicleta e olha para cá e vai por um prédio, cai um tita, lata de tita na cabeça dele. Sabe esses azarados? Espírito de morte acompanhando para deixar a pessoa, né? A pessoa pergunta: o que eu tenho de errado? Espírito de morte acompanhando. Entende? E a menina vai lá: olha, é teu filho, viu? E o rapaz fala assim: como é que é, meu filho? Tem que fazer exame, perder DNA. Você dorme com todo mundo? Aí você vai falar. E quando o nenê percebe que, olha, irmãos, é uma coisa impressionante. Nós já vimos sendo reproduzido na hora da cura interior. A pessoa lembrou de tudo aquilo que o pai falou, aquilo que o avô falou. Reproduz inteirinho. Porque o bebê gravou tudo na sua pele. É uma coisa impressionante. E assim o Senhor Jesus cura a pessoa. Vocês estão me ouvindo? Amém. Né? Então, Quando o pai biológico rejeita, aparece um pai, um candidato que vai falar assim: eu vou adotar. Esse que aparece para adotar não é uma pessoa, é um demônio. Esse mundo das trevas é uma coisa, né? Eu lembro de ter visto um rapaz, ele estava na casa de recuperação, e ele falou: doutora Neuza, o meu pai é preto velho. Ele me chama de Fio. Ô Fio, porque está desdentado, não sabe falar filho, fala Fio. Mas eu tive que rejeitar. Mas eu não tenho pai. Vocês estão me ouvindo? E eu encontrei também com um que o pai biológico mandou ele. Rejeitou mesmo. E o que acontece? Apareceu o tal de Francisco. Mas esse Francisco era Leviatã disfarçado. Vocês estão me ouvindo? Sim. Né? E Leviatã não é qualquer coisa. Não. Então, irmãos, tudo isso está dentro daquilo que eu estou falando do espírito aprisionado. Né? Já imagina uma pessoa aprisionada por preto velho desde criança? Ou aprisionado por Leviatã desde bebê? Veja só, a criança nasce e a mamãe está lá no hospital. Alguém chega e fala assim: ai, mas que criança linda. Olha, a criança pode ser feia, mas você nunca chega para a mamãe que acabou de dar luz e fala assim: poxa, teu filho é feio. Você vai falar: que criança linda, mesmo que seja feia. Mas é o que Jesus ia falar. O Senhor nunca vê ninguém feio. Ele fala: você é linda. Todas as mulheres. Eu posso garantir, você é linda mesmo. Amém, irmãos? Né? E para o filho, ele fala assim: meu filho amado. Tudo bem? Mas então chega uma enviada por satanista. E o satanismo está muito mais proliferado por aí do que você imagina. A satanista chega e fala: ai, que menino lindo. E a mamãe toda sensibilizada: a senhora já escolheu um santinho para ele? E a mamãezinha: ainda não. E olha a mulher, olha só que ela, o atrevimento dela, né? Aproveitando a ignorância da mulher: então eu vou sugerir para a senhora adota, a senhora entrega teu filhinho para São Leviatã. Isso é verdadeira história. É enviada de Satanás. Entende? E começa a complicar a vida dessa criança. E agora, uma família. Vocês estão entendendo? São todas, eu estou colocando fases, que nós vamos orar através das fases. E quando tem alguns pais que têm que ser curados. Por que a palavra de Deus diz: amai o teu próximo como a si mesmo? Se você tem problema com você, se você não se ama, você não tem capacidade de amar o outro, não. E você vai ser curado na falta do teu amor pelo amor de Jesus. Amor de Jesus, amém. Amor do Pai é quem nos cura. Amém? Amém. Amém. Mas, então, eu estou contando, é um caso extremo, mas eu vou contar. Quando o pai não gosta, não se aceita, ele vai estourar o seu problema na filha ou no filho. Eu conheci um rapaz. Ele veio de uma situação terrível. Ele não se aguentava, não gostava dele, mas ele aceitou Jesus. E ele estava se preparando para casar e ele falou assim: já imaginou você aparecer, eu não quero ter filho não, aparecer umas coisas iguais a mim? Vocês entenderam? Como é que eu vou suportar? Eu não me suporto. Começa a aparecer uns filhos iguaizinhos a mim. para isso que todos nós estamos sendo separados. Amém, ouvindo, irmãos? Amém. Amém? E o Senhor tem cura para você. Amém. O Senhor tem cura profunda para você. O diabo fala uma série de mentiras para você. Mas o Senhor vai desfazer todas as mentiradas dele para dizer que você é filho amado, para dizer que você é uma mulher linda. Você que Deus tem um propósito, que Ele te conheceu antes da fundação do mundo. Amém. E Deus tem um propósito maravilhoso para cada um de vocês. Amém? Amém. Então, dentro da casa, o pai gosta da irmã mais velha. A mãe gosta do caçula. Eu estou no meio, estou sendo esquecido. Rejeição. Aí tinha falado sobre terra de esquecimento, né? Uhum. Tem terra de esquecimento. Tem gente presa na terra de esquecimento. Tem gente que é assim, irmãos. Participa de um grupinho, mas ninguém lembra dele. Todos os aniversários daquelas 10 pessoas são lembrados, menos dele. Quando existe apelo, vão 7 pessoas na frente. E o pastor ora por todos os 6, ele esquecido. E você pensa, você começa a desconfiar. O que tem de errado que todo mundo esquece de mim? Todo mundo liga, mas eu, ninguém liga o telefone para mim. Ninguém me cumprimenta. Alguém pode errar isso aqui? Vocês estão me ouvindo? Uhum. Terra de esquecimento. Então, um dia, eu estava lá, e o irmão falava assim, um libertador. Neuza, por favor, nós temos que conversar, você pode marcar? E eu esqueci. Esqueci uma vez, esqueci duas vezes, esqueci três vezes. E um dia eu falei assim, ô irmão, você está na terra de esquecimento. E eu consertei aquela situação e tirei o rapaz da terra de esquecimento. Amém. E às vezes a gente é mandada para a terra de esquecimento, esquecido. Até na barriga. Conhece aquele caso? A mãe estava esperando, mas não percebeu que tinha 2. O primeiro nasceu. Fizeram aquela festa. Mas a mãe sentiu que tinha alguma coisa a mais. Estava esquisito. Apareceu o segundo. Ele estava sendo esquecido. Vocês estão entendendo? Uhum. Mas isso acontece mesmo. Parece piada, não é? Não é. Mas essa criança já tinha sido esquecida lá. O Senhor tenha misericórdia, né? Amém? Amém. Então vamos prestar bastante atenção. Agora, e quando você é consagrado a santinho, e na Igreja Católica você recebe o seu batismo e consagrado para aquele ídolo. Quem é ídolo, hein? Está claro para você o que é ídolo? Está claro para você o que é ídolo? O que é ídolo? O que é ídolo, irmãos? Esses santos falaram assim, pois eu quero entregar meu filho para Santo Expedito. Demônio. O que é hoje Santo Expedito? O que está por trás de Santo Expedito, irmãos? Não, eu entreguei para trancar a rua. Aí eu entreguei para isso das contas lá. Mas isso é muito sério. E a pessoa fica aprisionada para aquela entidade, aquele demônio. Olha, me perdoe se eu ofendo algumas pessoas. Se quiserem falar comigo sobre isso, vamos conversar. Tudo bem, irmãos? Bem. Não é? Olha, irmãos, Cosme e Damião escreveram 2 evangelhos, mas transformaram em 2 ídolos. Está entendendo, irmãos? Se Cosme e Damião eram pessoas que verdadeiramente convertidas e hoje descansam no paraíso de Deus, se um dia eles souberem o que eles estão fazendo no nome deles, teria uma decepção muito grande. Está me ouvindo? Uhum. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós temos que quebrar todas essas consagrações. Amém? Amém. Agora, eu falei da morte, né? A questão da morte. Mas também tem a questão de compromissos e consagrações com os santos e as entidades espirituais. Uma vez, irmãos, nós estávamos fazendo a grande renúncia. É a oração longa que está aí na... no nosso manual de Libertadores, é uma oração longa que nós fazemos, pedindo perdão, confissão, renúncia de várias entidades. E quando estávamos fazendo a renúncia, uma mulher se manifestou. Ela já era endemoniada, mas o demônio se manifestou violentamente, chutando cadeiras, caindo, gritando e berrando. Dá para entender? Uhum. Ela saiu fora de si, mas que na realidade é o demônio que estava se manifestando. Então eu falei, eu vou pegar essa mulher para ministrar. E quando eu fui ministrar, tem vários detalhes, mas a coisa mais importante é que o intercessor disse assim: Neuza, ela está numa gaiola. E a gaiola é feita de lanças. Está numa praia, claro. Os pactos que geralmente se fazem com o Iemanjá na praia, tá certo? É? Diz que ela estava naquela gaiola feita de lanças e havia um bando de índios dançando ao redor daquela gaiola. E os índios estão dançando e dizendo assim: não vão conseguir, não vão conseguir, não vão conseguir. Não é? Pegaram o quadro? Uhum. Eu tenho que contar essa história, porque essa história é verdadeira. Nós enfrentamos a situação. Eu tenho que contar para vocês que há demônios guardiões que trabalham para que você não seja, você não saia da prisão. Estão me ouvindo? Uhum. E aqueles demônios estavam lá travestidos de índios para impedir aquela mulher sair daquela prisão. A prisão aconteceu por causa do pacto que ela fez com Iemanjá. Vocês estão me ouvindo? Sim. Né? Então, irmãos, eu levei, conduzi a mulher para um profundo arrependimento. Todo e qualquer momento, fase de libertação, você tem que prestar atenção em duas coisas. Primeiro, você tem que querer. Não adianta estar por aí, falar: ai, pastor, o pastor me disse que eu tinha que me libertar. Afinal, você quer ou não quer? Eu quero. É por minha livre, espontânea vontade. Eu quero me libertar. Não é porque a vovó falou, é que eu quero. É a tua escolha. Tudo bem, irmãos? Não é porque a esposa disse, é você que tem que querer. Deus respeita a tua vontade. Tudo bem? Em segundo lugar, arrependimento de tudo quanto fez de errado. Tem algumas pessoas que gostam de dar trabalho para a gente. A gente ministra uma vez, depois, do pior. E você contou tudo? Ai, eu tinha vergonha de contar. Na hora de fazer, não tem vergonha, né? Agora que está encarando a questão da eternidade, tem vergonha. Jesus já perdoou. Não é verdade, irmãos? Que Deus, você não vai encontrar em nenhum lugar um Deus tão fantástico como o nosso. Quando, antes da fundação do mundo, Ele conhecia toda a tua história. Ele viu, previu tudo que você ia fazer de errado. Todas as suas rebeliões, todas as suas maldições, todas as suas ofensas. E o Senhor perdoou. E ainda o Senhor disse: eu te amo. Eu tenho um propósito para você. Vocês estão entendendo? E ainda tem um luxo de: Ai, eu não contei porque tive vergonha. Olha, vai ter vergonha em outro lugar, né? Vamos abrir o nosso coração. Amém. Arrependimento profundo. E se você não consegue se arrepender, vai orar, pedir, Jesus me traz verdadeiro arrependimento. Então eu pedi para que essa mulher entrasse em arrependimento, confessou todas as coisas. Depois, então, eu tinha que dar um jeito naqueles índios que estão dançando, senão eu não posso abrir a porta. Né? Agora, irmãos, que coisa extraordinária. Se você crente em Jesus, Deus deu autoridade para você. Amém. Agora você vai falar, essa boca. Essa boca. Bota teu dedo aqui. Essa boca. A minha boca. A minha boca. Debaixo da bênção do Senhor. Debaixo da bênção do Senhor. Tem uma autoridade tremenda. Tem uma autoridade tremenda. Aquilo que ordenar em nome de Jesus. Aquilo que ordenar em nome de Jesus. Vai acontecer. Vai acontecer. Tudo bem? Amém. O teu coração direcionado, alinhado com o Senhor. E quando o Senhor diz, agora comanda, você vai poder comandar. E vai acontecer. Amém. Do jeito que vai. Amém. Tudo bem? Amém. Então, olha, eu falei assim, vocês demônios travestidos com índios aí, como índios aí, vem aqui, todos vocês, vem pra cá. Né? Eu não vejo, mas pela fé, eu sabia que todos vieram. Vocês vão ficar todos juntinhos como se fosse feixe. Ficaram todos juntinhos. Amarrei todos eles, imobilizei. Tudo isso você faz pela fé. Agora tem gente que enxerga e faz do jeito que, né? Que coisa gostosa a gente poder ver. E deixei do lado. E agora abrimos a porta, porque Jesus é a chave. Abri a porta e falei, Wanda. Ó, Maria é outra, hein? Essa é a Wanda, hein? Tudo bem? Wanda, pega na minha mão. Como se a minha mão fosse a mão de Jesus, tá bom? Ela pegou na minha mão. Nós tiramos a Wanda e agora pegamos aqueles que estavam todos amarradinhos, botamos dentro de quê? Dentro daquela gaiola, com gaiola, e fechei a porta, gaiola e tudo, agora vão vocês todos para aquele lugar que Jesus determinou e mandei embora. Amém? Amém. Olha que interessante, nós tivemos uma vigília agora entre dia 11 e 12, por causa da rainha dos céus, porque nós não temos rainha, né, irmãos? Amém. Nós temos o rei. Aleluia. Então, um irmão estava vendo, ele falava assim, olha o buraco, olha o buraco. É isso mesmo. Quando a gente manda para aquele lugar que Jesus determinou, é um buracão. Deus mostrou para ele onde é que esse povo, esses demônios vão quando a gente fala, nós mandamos embora aquele lugar onde Jesus determinou. Tudo bem? E daí essa mulher foi embora. Olha que coisa interessante. Eu amarrei quem? Os demônios. Os guardiões. Bota na cabeça. Eu amarrei os guardiões para deixar a passagem livre para a mulher poder sair. Tudo bem? Uhum. Não é? E ela foi embora. Ela foi para casa. Eu falei, depois nós vamos fazer uma cura interior para você, etc. Mas nisso, o presbítero da igreja me procurou. Oi, Neuza, você andou ministrando a Wanda? Andei sim. Mas por quê? É porque nós também estávamos expulsando o demônio dela. Mas o demônio sempre voltava. Agora preste bem atenção, irmãos. Eles estavam fazendo coisa errada? Eu não estava fazendo coisa errada. Eles não sabiam que tinha que tirar da prisão. Vocês estão entendendo? Uhum. Então eu expliquei. Olha, irmão, não é só expulsar, mas nós temos que tirar da prisão. Está me ouvindo? Sim. Amém? Eu estou colocando tudo isso porque hoje à noite, na hora da oração, nós vamos falar. Vocês, guardiões, vocês vão embora. Amém. Tudo bem? Porque tem sempre guardiões que querem impedir as pessoas saírem da sua prisão. Bom, irmãos, um outro fator que leva a pessoa realmente a se aprisionar são os abusos. Abuso sexual é uma das coisas terríveis. E como o apóstolo estava dizendo, vocês vão aprender nesse outro curso que ele vai dar para vocês através de módulos. O abusador sexual foi abusado. Tem toda uma história. Não é? Então a coisa é muito mais complicada do que você pensa. Mas então o abuso sexual no Brasil diz que uma em cada três mulheres já foram abusadas sexualmente. Nós vamos ter que orar. E vocês, mulheres, têm que cuidar das tuas filhas. Os filhos também. Em cada cinco rapazes, um é abusado sexualmente. Brasil é campeão da pedofilia. A gente tem que parar isso aí. Tailândia, há uns 15, 20 anos atrás, Tailândia estava em primeiro lugar. O Brasil passou a perna. Pode um negócio desse? É uma vergonha para essa nação. E agora vem com essa história de casamento gay, depois de ter forçado para oficializar casamento gay, agora eles vão oficializar a pedofilia, irmãos. Isso vai ser a nossa guerra. Estão me ouvindo? Não é? E no abuso sexual, a pessoa se sente totalmente humilhado, envergonhado, e começa a carregar culpa. Como a criança, ou jovem, ou adolescente foi abusado, ele pensa assim: aconteceu isso comigo. O que eu tenho de errado? Vai ver que é minha culpa. A pessoa, a criança pode ter 5 anos. E o marmanjão de 30, 40 anos, tocando na criança, abusando a criança começa a carregar a culpa do abuso ela mesma. E o pior, que essa culpa é extensiva, começa a dizer assim: papai e mamãe estão brigando, vai ver que é por causa de mim. Ai, está faltando dinheiro em casa, é por causa de mim. Está faltando água na cidade, é por causa de mim. Olha, começa a carregar a culpa de todo mundo. Isso é a tendência daquele que foi abusado. Pode ser a pessoa mais inteligente, pode ser um Einstein. Mas vai começar a pensar que eu sou mais burro. A mulher mais bonita, mas tem a convicção de que ela é feia, suja, por causa do abuso. Vocês estão me ouvindo? Abuso aprisiona, humilha, destrói as pessoas. E não é só abuso sexual. Abuso físico. Tem abuso físico? Eu conheci situações em que o pai, ditatorial, cruel, amarrava mãe e filho embaixo da árvore e não deixava entrar dentro de casa. E eu vi pessoas sendo colocadas, crianças sendo colocadas no pau de arara, né? Com a bracinho, a perninha, enfiando um pau no meio e sendo o quê? Espancado. E tem todo tipo de abuso. E tudo isso transforma-se em prisão. Que o Senhor tenha misericórdia. Amém? E abuso de palavra emocional. Nós temos que pedir que o Senhor tenha misericórdia. Tem que falar conosco sobre isso. Né? A outra coisa. Jogos de Nintendo. Jogos eletrônicos. Jogos de... É o que o inferno está produzindo hoje. Quem jogou Doom aqui? Doom. Jogou Doom? Andou por todos aqueles lugares? 12 capelas infernais, né? Lembra de 12 capelas infernais? Um era horripilante, outro era fantasmagórica, outro é... Né? E... O Doom também te levou para inferno, para labirintos, para lago de fogo, e a pessoa se diverte, acha engraçado. Meus irmãos, eu um dia peguei uma pessoa, um rapaz quase genial. Ele tinha feito muito desses jogos. 6 horas da manhã eu peguei aquele rapaz e com o pai, e passei por todas as fases tirando o rapaz de cada situação daquele jogo. É a imaginação. Estão me ouvindo, irmãos? Pela imaginação você vai para qualquer lugar, você vai para o inferno também. E eu estava ministrando um ex-satanista. Ele tinha se envolvido com o satanismo, não porque os pais eram terríveis, não. Ele falou assim: ah, meus pais eram maravilhosos. Mas eu tinha um coleguinha na escola, ele estava lá sempre com carro novo, roupa de marca, tinha todas as meninas aos seus pés. E eu perguntei: qual o segredo? Ele falou: pacto com o diabo. Ele tira tudo se você fizer pacto com ele. Porque Jesus não tira tudo, né, irmãos? Se você pedir: eu quero 5 mulheres mais lindas do planeta Terra, Jesus não vai te dar. Tudo bem? Eu quero 4 quilos de cocaína para cheirar ou para distribuir. Ele não vai dar. Mas o diabo dá. Porque o diabo não está nem aí com a tua salvação. O que ele quer é matar, roubar, destruir e levar você para o inferno. Né? Então aquele menino falou: ah, é interessante, né? E ele fez o pacto com o diabo. Deu uma trabalheira, irmãos. Porque o coração dele estava cheio de ódio. Mas ele falou para mim que ele passou por Doom, quer dizer, jogou Doom. Eu falei: ih, você está preso no lago de fogo. Quem passou por Doom, quem fez Doom, preste atenção naquilo que eu estou falando, você tem que sair de lá. Sabe o que ele falou? Eu não. Claro que eu não estou lá. Aí eu falei: tá bom, fecha os olhos. Quando eu falei fecha os olhos, sabe o que ele fez? Ai, ai, ai, ai, ai, tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando, tira de... Ai, irmão, acabei de falar, você estava lá. É assim. Estão me ouvindo, irmãos? Você tem que sair do computador. Eu sei que hoje todo mundo gosta de fazer esse tipo de show. Mas vamos sair. Né? E as viagens astrais que o povo faz? Uma moça disse: Neuza, eu fiz viagem astral. Fui para o centro da Terra. Ela estava participando de um grupo de meditação transcendental. E preste bem atenção. Eu tenho todas essas coisas escritas no meu livro, viu? Se vocês quiserem, leia, pesquise. Mas essa moça disse assim: eu vou agora... Não, vocês vão agora sair do teu corpo. Vão sair da tua cidade, do nosso estado. Vamos sair do Brasil e nós vamos em direção a Egito. E ela vai falando, né? Tá vendo as pirâmides? Já viram a esfinge? Desça pertinho da perna da esfinge. Vocês vão encontrar uma porta. Pode entrar por essa porta. E disse que ela entrou pela porta, ela viu aquele corredor longo. Todo tudo era pintado de preto e de ouro. Procura outra porta lá no fim do corredor. Ela procurou. Quando ela saiu, era uma floresta. A floresta de raízes. Dá para imaginar? As raízes, raízes aí. Dá para imaginar raízes da seringueira? Tudo era raiz, raiz, raízes. E no meio daquela floresta de raízes, ela viu uma clareira. E alguém estava sentado num trono. E ela foi orientada em dar o coração dela para aquele fulano lá. Não sabe nem quem é. E esse povo vai dando, né? Não pensa, nem imagina, não medita naquilo que está falando. Ela disse que deixou o coração dela lá. E a volta foi terrível, difícil, deixou o coração lá. E ela morava numa cidade, veio para estudar em São Paulo, veio fazer o nosso curso. E ela criticava São Paulo, não gostava dos paulistanos, a cidade era horrível, a igreja de São Paulo não prestava, era tudo ruim. E um dia ela teve que voltar para sua cidade para mexer com o documento dela. E ela, alguém ligou para ela: ô Carmen, você está aí? Pois é, eu estou aqui, eu estou arrumando o meu. É a Carmen que foi para a floresta. Não chama Carmen, mas vocês entendem, né? Uhum. Foi para a floresta de raízes. E ela ligando para a amiga. E a amiga diz assim: você sabe, irmã, que eu estive no congresso da DONEP. E ali eu encontrei com um preletor nigeriano. E ele me passou a unção de tirar as pessoas da prisão. Olha só que extraordinário. Glória a Deus. Tudo bem? Então, e ela disse assim: e Deus me mostrou, viu, Carmen, que a primeira pessoa que eu ia tirar da prisão é você, Carmen. Então, ela já veio fazer o curso tendo se libertado do fundo da terra. Você está entendendo? Não, é. Então, quando ela voltou, ela falou assim: ai, eu me libertei da floresta de raízes. Sabe o que é, irmãos? A raízes era a raiz dela, a raiz da família, a raiz da cidade. Ela estava presa na cidade dela, na família dela. E ela não conseguia sair. Quando ela saía viajar para qualquer outra cidade, tudo era ruim. Já está presa lá. Estão me ouvindo? Amém? Amém. Floresta de raízes por causa disso. Quando ela voltou daquele encontro, ela falou assim: ai, a cidade de São Paulo é uma boa cidade, é uma cidade linda. Essa igreja que eu comecei a frequentar é uma igreja abençoada. Porque Deus tirou a menina, aquela menina lá, a coleguinha, a amiguinha dela, tirou da floresta de raízes. Depois ela conta assim: ai, mas sabe, pastora, eu viajei pro sol. E fiquei lá. Esse povo não tem o que inventar, né? Eu falei: Jesus, o Senhor vai tirar de lá. Porque eu não vou voar até lá. O Senhor tirou. Glória a Deus. Amém? Amém? Amém. Agora, irmãos, pensa bem na questão da imaginação. Eu estou falando para você sobre aquela questão de morte. Perder o medo da morte foi imaginação. E todos esses jogos, imaginação, não é? Essa situação dessa mulher de viajar até o centro da terra, não é imaginação? Não é? Agora, ouça essa, eu termino e vou começar a orar. Olha só, essa mulher era uma mulher que perdeu o filho e ficou tão desesperada que queria conversar com o filho. Foi para o centro espírita. Ai, eu preciso conversar com meu filho. Por favor, me ajude a conversar. Aí alguém de lá falou: é muito fácil. A senhora inventa na mente, né? A senhora constrói na sua mente um lugar bonito, uma casa linda, bem arquitetônica. Coloca uma varandinha ali e coloca um sofá para você poder conversar com teu filho. E sobe, na imaginação, sobe todos os dias aquela varandinha, chama teu filho. E ela começava a chamar e falar com o filho. E ela de vez em quando estava: ah, mas é meu filho mesmo, porque eu e meu filho temos uns segredos, só eu e ele sabemos, ele sabe. Está entendendo, irmãos? Daí perdeu o emprego. As amigas desapareceram porque não queria ficar desenvolver amizade com uma mulher que só fala do filho morto. Graças a Deus ela se converteu. Amém. Um ano depois da conversão, alguém foi ministrar essa mulher. E quando foi ministrar essa mulher, a ministradora disse assim: o quê? Você crente em Jesus ainda está conversando com teu filho morto? O que a Bíblia diz? Ah, mas é meu filho, pastora. Meu filho, coisa nenhuma. O que a Bíblia diz? Irmãos, o que ela fez? falso. Eu vou com você. Essa pastora tem missão. Eu vou com você. E quando o filho aparecer, você sabe o que você vai falar? Tira a máscara em nome de Jesus. E ela deu esse comando. Tira a máscara em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? O filho virou um monstro. Era um demônio disfarçado. O crente, filho de Deus, tem que saber isso. Tudo bem, irmãos? E ela se viu, não naquele lugar bonito, mas embaixo da terra. Numa sala escura, chão batido, amarrada numa cadeira e os demônios cutucando ela. Glória a Deus que ela saiu. Amém. Amém? Amém? Agora, deixa eu falar. Tem uma outra prisão chamada não perdão. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre não perdão, mas você pode ficar aprisionada no não perdão. Tem um livro da pastora Rússio, da profeta Rússio, você pode ler. Mas você lembra da libertação daquele rapaz que saiu do... se libertou da cadeira de andador? Qual foi a condição de Deus? Perdão. Perdoa. Né? Porque o não perdão é uma prisão. Amém? Amém. Nós vamos orar agora. Então eu quero que vocês todos coloquem tudo que você tem no colo, coloquem embaixo da tua cadeira. Os intercessores estão aí para nos ajudar. Vocês ficam de pé e você vai espreguiçar, porque você vai ficar sentado ainda. Preguiça. Porque ainda a viagem é longa. Podem sentar-se. Senta bem confortável. Não é para dormir, não. Por favor, não descruzem, não cruzem as pernas, nem o braço, nem faça figuinha. Tem gente que faz a figuinha assim, ó. Tudo que a minha boca falar, tá desconsiderando. Tá? Então, vamos lá. Feche os seus olhos e você vai repetir. Não automático. Tenta sentir bem. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és o libertador e chave das prisões. Eu sairei de todas elas. Senhor, eu te peço perdão pelos pecados da minha família. Em nome de Jesus, eu te peço perdão pela negação da minha existência. Em nome de Jesus, eu te peço perdão pela negação da minha existência. Quando apareci como bastardo. Minha mãe me negava. Escondia sua gravidez. E a minha chegada era uma vergonha. Fora da hora. Gerado fora do casamento. Senhor, eu te peço perdão pela rejeição. Pelo abandono. Pela tentativa do aborto dos meus pais. Através de remédios e cirurgias. Ela invocou Moloch. E o espírito de morte se instalou no ventre para me perturbar. Eu recolho o sangue derramado e eu entrego a Jesus. Eu peço perdão pelos pecados dos meus pais na minha concepção. Fornicação, adultério, incesto, prostituição, estupro. E retiro o sangue do ato sexual que me concebeu no altar da imoralidade, cancelando os pactos. Anulo a perseguição sexual e homossexual, gerando abandono, amargura, incredulidade, culpa, rejeição, derrota, preguiça. Senhor, eu te peço perdão pelo abuso sexual, abuso verbal, emocional na minha vida. Eu te peço perdão por todo o tratamento e castigo injusto, pelo abuso de autoridade de meus pais. Pela preferência e discriminação. A preferência pelo filho mais velho. E pelo caçula, ou pelo do meio, pela depreciação que foi gerada em mim. Te peço perdão pela rejeição, passei a não me aceitar, pela humilhação e desprezo dos meus pais. Liberta-me, Senhor, do sofrimento quando demorei no canal da saída. Porque meu parto foi feito através de fórceps. Senhor, quando meus pais me rejeitaram, os demônios vieram me adotar. E eu dei legalidade ao espírito guardião da rejeição. Coloco o sangue de Jesus e o poder da cruz entre minha vida e essas maldições. Senhor, eu te peço perdão em nome de Jesus pela consagração aos santos romanos e às entidades do baixo espiritismo e outras seitas e religiões através do meu nome. Apadrinhamento pelo batismo. Tiro toda a autoridade dada pelos pactos feitos e uso o sangue de Jesus para me limpar. Retiro assim toda a transferência da minha vida pelas mãos contaminadas. Eu te peço perdão pela idolatria dos meus pais que me afetou. Idolatria da família, do cônjuge, dos filhos, do dinheiro, do poder, da reputação, da segurança em mim mesmo, até idolatria do ministério, a idolatria dos dons, da unção, do conhecimento, do trabalho. Senhor, eu te peço perdão pela vergonha e ansiedade. Nojo, medo, angústia, ciúme, obsessão, nervosismo, tormento, desprezo, agressividade, violência, rancor, falta de perdão. Em nome de Jesus, perdão pela condenação que recebi. Acabei me autocondenando, me culpando, sendo acusado, eu me autoacusei. Eu comecei a me censurar, me criticar, julgar, me odiar e me condenar. Eu me aprisionei em todos estes sentimentos através do Espírito Guardião. Da acusação. Eu mando embora em nome de Jesus. Senhor, eu te peço perdão mais uma vez pela perseguição, porque eu comecei a perseguir, comecei a depreciar, aceitei a condenação, aceitei-me como inferior, curti a vingança. Deslealdade. Passei a ter medo de ser condenado. Julgado e reprovado. Senhor, eu me aprisionei nesses sentimentos através dos guardiões da perseguição e paranoia. Em teu nome eu os expulso. Eu te peço perdão pelos vícios. Droga, álcool, crack. Maconha, cocaína, remédios. Pornografia e sexo. Porque todos estes vícios me tiravam da minha realidade para entrar em um mundo de fantasia. Onde tudo era irreal. Era um sonho acordado. Isto gerou em mim indiferença, passividade. Auto-engano, ilusão e orgulho. Eu me aprisionei nesse sentimento através dos espíritos guardiões da fuga. Guardiões e escape. Escape. Compulsão a vícios. Compulsão a vícios. Eu os expulso em nome de Jesus. Perdoe-me, Senhor. Porque eu elogio o espírito de vingança e violência. Raiva. Raiva. Não perdão. Não perdão. Ressentimento. Ressentimento. Inveja. Inveja. Briga. Briga. Arrogância. Arrogância. Justiça própria. Justiça própria. Egocentrismo. Egocentrismo. Autodeterminação. Autodeterminação. Manipulação e ambição. Manipulação. Senhor, Senhor, eu me aprisionei nesses sentimentos através dos guardiões do orgulho e competição. Deus manda embora. Em nome de Jesus. Senhor, eu te peço perdão por todos os jogos. Videogame, RPG e outros desse feitio. Principalmente os violentos e macabros. Os homicidas. Me livro de tudo registrado na minha mente. Contaminando a minha vontade. Senhor, até mesmo entrei nos locais destes jogos e me aprisionei nos calabouços, nos lagos, nos labirintos. Eu me arrependo pelos sentimentos da valorização pessoal quando eu derramei sangue nestes jogos. Perdoe-me. Recolho este sangue derramado neste ambiente virtual, pois este correspondia ao mundo real para mim. Senhor Jesus, passa o teu sangue na minha mente e retira toda vontade contaminada. Eu te peço perdão pelo pecado da perversão sexual, prostituição, fornicação, incesto, lesbianismo, homossexualismo, voyeurismo, exibicionismo, pedofilia, abuso sexual, fetichismo, sexo com animais, sexo virtual, sexo grupal, incesto, sexo anal, sexo oral, sexo e por toda a violência sexual sobre a minha vida. Tem misericórdia, Senhor. Quando eu me aprisionei nesses sentimentos, através do espírito guardião da impureza sexual. Esse tipo de sexo me trazia ilusão. Eu me sentia dono de tudo. E assim humilhava as outras pessoas. Tenha piedade, Senhor. Passa o teu sangue na minha vida. Limpa-me desses pecados. E suas lembranças. Te peço perdão. Quando abusado, aceitei ser abusado como algo normal na minha vida. Senhor, eu peço, eu perdoo qualquer pessoa que tenha aproveitado de mim. Retiro todos os pedaços deles que vieram parar em mim. Eles não são meus. Eu devolvo aos respectivos donos, trazendo de volta os que deixei com eles. Senhor, eu também quero retirar todo o cheiro destas pessoas que ainda estão encrunhadas em minhas narinas. Passo o teu bálsamo e a tua fragrância nas minhas narinas. E já sinto o teu perfume, que é maravilhoso e suave. Eu expulso o guardião da perversão. Perdão, Senhor, pelo perfeccionismo. Intelectualismo. Racionalismo. Letargia. Intolerância. Histeria. Procrastinação. Esquizofrenia. Loucura. Paranoia e retardo. Eu me aprisionei nesses sentimentos através dos guardiões da idolatria. Idolatria da mente. A idolatria da doença da mente. Manda embora e fecha as portas. Manda embora e fecha as portas. Em nome de Jesus. Senhor, eu te peço perdão porque quando um membro da minha família morreu, eu vivi naquela cena do caixão, eu quis entrar nele junto com ele para morrer ali e tirar a minha vida. Eu não sabia lidar com a morte. Fiquei apavorado. Anotei a morte. Desejei morrer. Curti pensamento de morte. Desejei matar. Pensei em suicídio. Homicídio. Latrocínio. Senhor, eu me aprisionei nesses sentimentos. Através dos guardiões da depressão. Morte. Rebelião. Eu os expulso em nome de Jesus. Perdoa-me, Senhor. Que através da imaginação, mentalização, controlei a mente das pessoas, roubando e seduzindo seus pensamentos. Gerei desconfiança, egoísmo e inveja, roubo, cobiça material e ganância. Eu desenvolvi viagem astral, contato com energias cósmicas e mentais. Eu abri portais para a morte, através de imaginação. Fui até a sala do inferno e me diverti. Perdão, Senhor, porque entrei até na dimensão do satanismo. Eu te peço perdão pelos pactos com os demônios, através dos guardiões da cobiça. Senhor, eu vou sair da prisão da falta de perdão. Ressentimento e amargura. Eu me aprisionei no não perdão. Eu sabia que tinha que perdoar, mas não conseguia. Quanto mais eu me esforçava, eu fracassava. Mas hoje entendi. Devo fazer dos meus lábios os lábios de Jesus. E assim eu digo aquilo que Jesus diria. Perdoo e libero os meus ofensores, os meus devedores, e expulso o guardião do não perdão, em nome de Jesus. Agora, irmãos, nós vamos entrar numa outra fase. E quando eu falar, eu retiro as correntes, cadeados, farpas dos meus pés, tornozelo e pernas. Vocês vão literalmente colocar a mão para tirar. Tudo bem? E Jesus está aí, os anjos estão aí, vocês vão dando para ele, tá bom? Diga, eu retiro agora as correntes, cadeados, farpas dos meus pés. Vai, pega o pé. Tornozelo. Pernas. Joelhos. Coxas. Retiro agora as botas da perdição. Faço o sangue de Jesus em toda a minha perna. E coloco as botas da preparação do Evangelho da Paz. E declaro que caminho com Cristo. Eu retiro as correntes cadeados da região do meu ventre. Eu as entrego a ti, Jesus. E caso do meu ventre viram águas vivas. Eu retiro as correntes cadeados, facas, adagas e farpas do meu corpo. Do meu aparelho respiratório. Faço o sangue de Jesus nos meus brônquios, pulmões. Processo da mesma forma com o aparelho digestivo. Faço o sangue de Jesus na boca, língua, traqueia, esôfago, estômago, intestino, pâncreas e toda a contaminação. Toda a contaminação que tenha vindo por aquilo que ingeri ou bebi. Para que o Senhor leve aonde o Senhor quiser. Pois não me tem deixado alimentar-me com a sua palavra. Senhor, no nome de Jesus, arranca o coração de pedra contaminado. Meu coração foi contaminado. contaminado com amargura, tristeza, meu coração não foi contaminado, falta de perdão e falta de amor. Falta de perdão. Eu entrego a ti, Jesus. Levo para onde o Senhor quiser. Levo para onde o Senhor quiser. E recebo agora. Recebo um novo coração. Cheio do teu amor. Senhor, agora eu quero fazer uma transfusão de sangue. Ei, gente, transfusão. Diga, eu faço uma transfusão de sangue. Eu recebo sangue novo agora. E eu já sinto a sua agulha espiritual entrando em minha veia. E teu sangue quente, vermelho, carmesim, começa a percorrer o meu ser, empurrando sangue podre em mim. Que saia do meu corpo. Que saia do meu corpo. E entrego a ti, Jesus. Entrego a ti, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora eu retiro o cinturão da mentira. Agora eu retiro o cinturão da mentira. A coraça da injustiça. A coraça do pequenoço. A coraça da injustiça. E da justiça própria. E da justiça própria. Eu passo o sangue de Jesus sobre o meu corpo. Eu passo o sangue de Jesus sobre o meu corpo. Limpando todo o resquício existente. Limpando todo o resquício existente. Coloco coraça da justiça de Deus. E o cinturão da verdade. É a palavra da verdade. Seja o amor do Senhor derramado abundantemente na minha vida. Retira as correntes, cadeados, facas, estacas. Farpas das minhas mãos. Do meu braço. Do meu antebraço. Pois esses têm me impedido de estender as minhas mãos para os outros, para ajudar, abençoar e curar a alma do Senhor. Retiro o escudo da incredulidade, a espada do inimigo, no nome de Jesus. Passo o sangue de Jesus sobre os meus braços, antebraço e mãos. Tirando a impureza das mãos. E eu quero neste momento embraçar o escudo da fé que fica desse lado. Direito. Coloca a espada do Espírito. Que é a palavra de Deus na minha boca. Eu retiro as correntes, cadeados, cabrestos. A orelha do meu pescoço. E em cabeça. Eles têm me impedido de ver a glória de Deus. Estar face a face com o Senhor. Retiro o capacete da perdição. Tirando a mim da minha cabeça tudo aquilo que tenha sido registrado e contaminado a minha mente. Contato, sentimentos e emoções. Passo o meu sangue na minha mente. Tiro tudo aquilo que tenha ficado arraigado. Senhor, me encha com a tua mente. Eu reprogramo a minha mente com as tuas características. Ela será alinhada com o meu corpo e membros. Eu alinho agora o trono do Senhor. Coloco o capacete da salvação. Pois somente de Jesus vem a salvação. Senhor, que a sua água, o teu sangue, venha me limpar agora de toda impureza. Agora, Senhor, eu estou pronto para sair das prisões. Em nome de Jesus. Feche os olhos e fique um pouquinho, um minutinho em silêncio. Porque eu quero que você verifique se você está aprisionado em algum lugar. E todos aqueles que sentirem que está aprisionado em algum lugar, algum tipo de problema, algum tipo de trauma, de situação que você mesmo criou, que criaram, pode ficar de pé. Fica de pé na presença de Deus, né? identificaram mais ou menos o teu lugar de prisão. Então você vai pegar na mão de Jesus, ele está do teu lado, e você vai começar a andar. Tudo bem, irmãos? Amém? Então você vai dizer: Senhor, Senhor, eu não vou ficar, eu não vou ficar aprisionado neste lugar. Aprisionado neste lugar. Eu vou sair, Senhor. Eu vou sair. Pode Senhor. Começar a andar, irmãos. Pode começar a andar. Eu saio. Eu saio. Eu saio neste lugar. Eu pego na mão de Jesus. Eu pego na mão de Jesus. E saio com ele. Saio com em ele. Nome de Jesus. Pode andar. Andem, andem, andem. Eu não vou ficar aprisionado. Estou saindo, Senhor. Em nome de Jesus, pode andar. Pode andar, ande vigorosamente. Dentro de Deus, você está saindo. Em nome de Deus, eu estou saindo, Senhor. Senhor, meu Deus. Aleluia, Senhor. Eu estou saindo. Eu estou saindo. Não vou permanecer naquele lugar que o diabo escravizou, me prendeu tanto tempo. Pode andar, irmão. Dá um espaço para os outros, vão andando. Vão andando. Senhor, eu estou andando, estou saindo. Glória a Deus. Pode andar, vão andando. Em nome de Jesus. Senhor, o Senhor não me criou para permanecer aprisionado. O Senhor me criou para sair. Em nome de Jesus. Para ficar livre. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos andando, irmãos. Glória a Deus. Agora, aqueles que sentirem que já saíram, com todas as suas evidências, você está em paz, convicção, você volta para o teu lugar. Mas você não é obrigado a sentar quando você não está sentindo. Tudo bem? Jesus quer todos livres. Aleluia. Vocês são tão comportadinhos, né? Eu já tenho lugares em que o pessoal grita, berra. Alguns estão chorando, estão todos engolindo o choro. Não engula o choro, não. Essa é a hora de você se libertar. Pode chorar, irmã. Não fique com vergonha de chorar. É o melhor lugar para chorar agora. Aleluia. Intercessores, por favor, ajudem essas pessoas que estão chorando. Deixa eu perguntar, tem alguém que não conseguiu sair do seu lugar? Sentiu assim, parece grudado na cadeira. Vamos dar tempo para ministrar essas pessoas, né? Thank you. Aleluia. Aqueles que saíram hoje, não pode ser 10 anos atrás, nem ontem, nem anteontem, mas aqueles que saíram hoje, aquele que viesse aqui à frente, desse um testemunho rápido. Pedindo para algumas pessoas que saíram hoje, ainda tá, tem gente que está no processo da saída, né? Você quer falar? que vai falar? Quem é que vai dar testemunho? Gente, tudo isso que está acontecendo aqui não é invenção. Esse povo está passando realmente por um processo. Tudo bem, irmãos? Amém? E essa turma ainda é uma turma muito comportadinha, porque eu já vi pessoas gritando, berrando em tudo quanto lugar. Tudo bem, irmãos? Amém? Parece que o pessoal do sul gosta de ficar quietinho, né? Quem é que vem falar? Você vai vir? Vem cá, deixa aqui, eu quero te ouvir. E eu quero homens falando também, irmãos. Aqui temos duas mulheres já. Por que eu estou ouvindo eles? Porque, irmãos, um testemunho como é só para aqui. Eu não posso alguém chegando e falar assim, ai, eu estava num lugar escuro e vi luz. Tem que ser além disso, né? Vocês entendem? Eu queria mais uma pessoa, mais um homem. Um irmão. Oi, irmão. Onde é que você está? Saiu? Ok, eles vão dar testemunho. Vem cá primeiro. Então, irmãos, eu fui libertada da mente, porque eu já passei por um processo de ministração e ontem eu tive um sonho que eu estava sendo soqueada na minha mente. E hoje ali eu falei, e na hora da oração eu já estava sentindo umas pontadas na minha cabeça. E ali eu falei, Senhor, me mostra onde eu tenho que ser liberta. E aí veio a mente, porque a minha avó, ela morreu com Alzheimer. Minha mãe está com problema de esquecimento, e eu também estava com problema de esquecimento, né? Porque toda hora eu esquecia das coisas, esquecia o que eu ia fazer. Então, eu, quando a pastora orou por mim, me ungiu, aí eu senti que Deus estava curando a minha mente, colocando um novo capacete aqui e tirando aquele peso da minha mente. Foi isso. Irmãos, quando eu ainda era muito nova, fiquei sabendo que a minha mãe me concebeu por forceps, que chama, né? Ela disse que quase morreu no meu parto. E quando eu era adolescente, a minha mãe sempre tentava se matar e falava que era por causa de mim. Pegava uma faquinha de serra para tentar se matar e falava que era por causa de mim. Aí eu fui para as drogas, fui usuária de droga injetável e de crack por muitos anos na minha vida. E nenhuma dessas vezes que eu estava usando drogas, eu não sei, hoje eu entendi, eu tive uma viagem astral, eu tive uma viagem dentro daquele jogo, e eu comecei a viver aquele jogo todos os dias, eu achei que eu estava ficando louca. Eu não sei que jogo que era, mas eu entrei naquele jogo, eu fui para um lugar muito estranho, só que no outro dia, quando eu não estava usando droga, aquele jogo continuou, com as pessoas reais do mundo. Irmãos, foi tão chocante que um dia, esse companheiro que estava comigo na época, eu vi ele morto numa banca, no jornal. E eu falei, ele morreu. E fui até o ML e fiz ali no ML, eles deixaram eu entrar, abri as gavetas para eu reconhecer ele. Era uma viagem que eu estava. E as pessoas falavam, não, ele não está morto. Eu falei, ele está porque eu vi, eu estava lá. Irmãos, fazem 15 anos que eu estou liberta já das drogas. Eu fiquei 7 anos no crack e na droga injetável, mas eu fiz muito pacto na droga injetável com esse companheiro. E eu sonhava sempre que eu ainda estava usando droga com ele. Às vezes eu vencia no sonho, mas às vezes eu não vencia. Às vezes eu ainda usava droga no sonho, ainda usava, fumava crack, usava droga. E quando eu acordava, eu falava, Senhor, obrigado, porque foi apenas um sonho. E hoje, irmãos, pela misericórdia do Senhor, eu já sou missionária na minha igreja. Aleluia. Mas eu ainda não era curada, porque eu estava nessa prisão ainda, nesse pacto de sangue com essa pessoa. E eu ainda estava aprisionada também nesse mundo. Às vezes alguns colapsos na minha cabeça vinham que eu ainda estava nesse jogo. Mas é um jogo de humanos, irmãos, é uma coisa horrível, horrível. E em nome de Jesus hoje, aí eu falei, né, para a pastora, que quando eu engravidei do meu filho, com 15 anos, nas drogas, irmãos, eu tive dois filhos, eu usei droga injetável, fumei crack, tomei bebida alcoólica, os 9 meses não fiz pré-natal de nenhum dos dois, um tem 19, outro tem 17, são perfeitos, para a glória de Deus. Só que o meu filho, irmãos, apresenta problemas com droga, e hoje eu lembrei que eu coloquei o nome do meu filho de Robert, dedicado ao cantor Robert Plant, do grupo Led Zeppelin de rock. E hoje o Senhor veio na minha mente que o Senhor vai libertar também essa legalidade que eu tenho na vida dele. Amém? Então, eu fui rejeitada por meu pai quando minha mãe engravidou, eles já eram casados. Tanto que eu nasci, meu pai fez vasectomia na sequência. E eu achei que já fiz algumas vezes de libertação, e eu achei que eu já estava liberta. E na hora que ela começou a falar de prisão, eu vi como se eu estivesse no útero da minha mãe, porque quando eu nasci, era para ser parto natural, ficou horas no natural, eu não nasci, fizeram cesariana, eu não nasci da cesariana, eu tive que sair com um ferro. Eu até fiquei um tempo, quando era bebê, com um ferro no meu rosto. E hoje, Deus trouxe o discernimento que eu estava ainda não aprisionada lá. E fui liberta e saí no nome de Jesus. Amém. Porque quando eu era mais novo, sabe, eu fui abusado quando era pequeno. E eu convivi com isso porque eu não conseguia perdoar. Eu não conseguia perdoar e todo o mal que fizeram pra mim, a dor que eu senti, o quanto eu chorei. E, nossa, foi muito forte. E todo o mal que fizeram pra mim, eu queria fazer pros outros. Daí eu me drogava. E aquele menino foi crescendo e eu comecei a usar droga pra tirar aquela dor de mim. Acho que um abuso não é fácil para uma criança abusar. e pelo próprio tio ainda. Mas, pra você ver, da sua própria casa. Eu perguntava pra Deus, mas por que eu? Por que? E daí eu comecei a fazer mal, não só pra mim, mas pra minha família. Foi aí que eu apresentei a droga pro meu irmão. E o piá foi usando droga, Daí eu comecei a ir pra igreja. E quando eu tentei salvar ele, uma vez eu falei pra ele assim: cara, por que você não larga isso? Por que você não faz que nem eu? Ele falou assim: eu tenho 15 anos, eu sou bonito. Se um dia Deus me amar de verdade, quando eu tiver com uns 20 anos lá pra frente, eu vou voltar pra Jesus, eu vou pra igreja. Ele não conseguiu. Com 15 anos, 5 tiros dentro de uma escola, morto. E o que que eu fiz? Eu carregava essa culpa. Eu achava que eu tinha matado meu irmão. Porque eu apresentei a droga pra ele. Porque eu só queria fazer mal pra todo mundo. E foi quando desse grupo, eu fui me envolvendo com outras pessoas, até querer se envolver com homens também. Isso doeu em mim, porque não era meu, cara, eu sentia desejo por outra pessoa no mesmo sexo, sabe? Pra, tipo, tirar aquela carência. Foi muito forte, doeu muito. Até que, numa alucinação da droga, eu tentei abusar da minha própria irmã. Por causa disso, por causa que dentro da minha família eu tinha sido abusado, o meu próprio tio. E eu queria fazer o mesmo. Vocês me desculpem, mas de umas semanas pra cá, a minha irmã, devido à droga, ela começou a me mandar mensagem falando que queria mandar foto íntima pra mim, que queria dormir comigo, coisas diabólicas. Mas por quê? Porque Deus tem propósito na minha vida. Amém. Porque o diabo está vendo que ele está perdendo. Amém. E sabe? Já perdeu. E hoje eu consegui sair daquilo. Hoje eu consegui ser liberto, porque eu não conseguia perdoar. E hoje aquilo não dói mais em mim, porque eu senti que o meu corpo pegava fogo, eu tremia, não conseguia levantar. Eu estou em choque ainda, Sabe? Eu só sei que Deus, ele é grande, sabe? E hoje eu não quero mais, tipo, trazer esse sentimento de dor para as pessoas. Eu quero só levar o amor de Deus para essas pessoas. Porque, sabe, Deus, ele é bom, sabe? Ele nunca vai abandonar a gente. E é só isso que eu tenho a dizer. Obrigado a vocês. Amém! Senhor, nós queremos colocar mármore na tua presença. Senhor, nós temos trabalhado com pessoas como mármore, pessoas que foram violentadas, foram abusadas pela própria família. E Senhor, para um abusador se tornar abusador, para uma pessoa se tornar abusador, o Senhor começa sendo abusado. Mas mármore está hoje mostrando que o poder de Deus venceu a vida dele. Senhor, porque o Senhor transformou o seu coração cheio de ódio, de querer fazer mal para todos. Hoje ele tem um coração que realmente ama. Senhor, era vergonhoso, cheio de dor, mas o Senhor vai transformar tudo isso em grande, grande amor pelas pessoas. Usa o Marlon em nome de Jesus. E usa, Senhor, essas três irmãs também que vieram aqui para contar as suas libertações. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar em pé. Quantos foram abençoados?